que eu ia lá na Aparecida do Norte agradecer a ela e ao Padre Reginaldo, que graças a Deus eu ponho a água todo dia para orar no rádio, para ele beber aquela água e eu passar no nariz dele. Aí quando foi dia 29 de junho, era para ele fazer a cirurgia, mas não deu certo, cancelaram. Quando foi agora dia 29 de julho agora, ele foi fazer a cirurgia e a médica falou que ele não tinha nada dentro do nariz dele. Então eu agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida e o Padre Reginaldo das orações que eu pedia todo dia no rádio, eu pedia para ele. E minha rádio é a Rádio Alvorada aqui de Londrina. Então eu agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida e as orações do Padre Reginaldo. Amém, querido. Um grande abraço à Rádio de Londrina, à Rádio Alvorada, ao nosso querido bispo daí, Dom Orlando Brandes. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor, Nossa Senhora, comigo, das dores. Quero ouvir tua voz. Tua voz. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala comigo, posso ouvir tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje é importante eu lembrar, o texto de hoje é João 19, 25 a 27. É bíblico. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora das Dores nos vem de um fato que ainda quando criança ela levou o menino Jesus até o templo de Jerusalém. E lá encontrou Simeão, tomou a criança e disse: agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Mas depois virou e disse a Maria: mulher, eis que uma espada te transpassará o coração. Maria, que teve essa espada transpassada no coração pelos sofrimentos. Nós, eu gosto muito de uma música, nós não temos aqui, eu canto toda quarta-feira quase na novena de Nossa Senhora. Maria que me ensinou a viver, Maria que me ensinou a sofrer. E Nossa Senhora das Dores é exatamente essa mãe que nos ensina a lidar com o sofrimento. Sabe, filho, filho, filha, dessa hora da misericórdia, você pensa que Maria tinha uma bola de cristal onde tudo para ela foi revelado? Ela teve suas angústias. Você acha que para Maria foi tudo fácil? Pensa em Nossa Senhora na hora que viu seu filho suspenso na cruz. Pensa nos 3 dias que Nosso Senhor era levado de um lado para o outro, flagelado, machucado. Nossa Senhora das Dores, que recebeu no colo o filho morto, apenas tirado da cruz. ensina-nos a lidar com o sofrimento. Tua alma será transpassada para livrar-te do horror. O Egito será tua guarda. As sete dores de Maria. A dor mais forte doeu quando aflita o menino buscaste. Tá escutando? A surpresa invadiu o teu ser no momento que o encontraste. A quarta dor. Grande é tua dor, maior teu amor. Nossa Senhora das Dores, consola, ajudai-nos aflitos na a também sabermos lidar com nossas dores. Nossa Senhora das Dores, ajudai-nos a perseverar também em nossos sofrimentos. Oh, Mãe das Dores, nos ajude a ser fiel mesmo na dor. Nossa Senhora da Pietá, Nossa Senhora das Sete Dores, Nossa Senhora Virgem Dolorosa, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.